Ora, bem-vindos e bem-vindas todos e todas a mais um episódio de Jardim à Beira-Mar Plantado, o programa de música portuguesa feito na Galiza, aqui, como sempre, na Rádio Filipim, a rádio livre e comunitária de Trasancos. Este programa, já disse muitas vezes, emite-se todas as quartas-feiras de 8 a 9 da noite, com repetição aos sábados às 6 da tarde, às segundas às 9 da manhã e na plataforma do podcast a todas as horas. Este vai ser o primeiro programa da temporada 7. É verdade, já vamos na 7ª temporada, só para verem que a música portuguesa dá muito de si. E hoje vai estar preenchido com o 5º volume de novidades portuguesas deste ano 2025. E vamos começar com um novo tema de Manel Cruz, chamado Constelação. Constelação marca o regresso às edições de Manel Cruz, 6 anos depois do álbum de estreia em nome próprio. Este tema faz parte do alinhamento da digressão Cru, que tem percorrido o país de norte a sul. Com este novo tema, Manel Cruz anuncia também novos concertos, 3 novos concertos, aliás. O primeiro vai ser a 17 de setembro no Teatro Tivoli, em Lisboa. A seguir, a 28 de outubro, no Teatro Sá da Bandeira, no Porto. E ainda a 22 de novembro, no CAI da Figueira da Foz. Comecemos então com este belíssimo tema de Manel Cruz, Constelação. Nadar no céu, voar no mar, imaginar, perder-me assim. Nesse campo em flor, nascer da luz, morrer de rir, dormir no som da tua voz. Nesse campo em flor, lindo, foi Manel Cruz com Constelação, o seu novo tema. Os míticos UHF voltam a gravar novo álbum de rock, chamado precisamente O Lugar do Rock. Lembramos que os UHF são uma banda fundadora do rock português, tendo começado a sua atividade em 1978, ou seja, há 47 anos atrás. Deste novo disco vamos ouvir o tema Para o Esquerdo e para o Direito, que é uma crítica mordaz à sociedade portuguesa que se divide em polémicas e esquece o essencial, nas palavras dos próprios UHF. Ficamos então com o UHF e o tema para o esquerdo e para o direito. Vejam lá o que é que acham. Sempre rockers os UHF, não mudam, realmente são uma força ininterrupta de energia. Ora, agora voltamos aos Três Tristes Tigres, a banda do Porto cujos elementos mais visíveis são Ana Deus, Alexandre Soares e Regina Guimarães, que agora voltaram a lançar um novo disco. Lembremos resumidamente a história desta banda. Ora, as Três Tristes Tigres formaram-se nos inícios dos anos 90, tendo gravado os seus discos mais célebres entre 92 e 98. Depois desse período, houve um hiato, no qual todos os seus elementos formaram parte de outros projetos, e muitos deles em conjunto. Daí que eu acho que esta fase era uma preparação para o que seria a nova versão do grupo Três Tristes Tigres. Versão esta que se materializa em 2020, ano em que as Três Tristes Tigres voltaram à gravação dos discos, primeiro com Mínima Luz, de 2020, e agora Arca, lançada há poucos dias atrás. Deste disco vamos ouvir o primeiro single, chamado Água. E este tema, Água, dedico à Palestina, em primeiro lugar porque Ana Deus tem sido uma porta-voz importante da causa palestina. E também porque não podemos deixar de falar sobre este drama. Este drama que vive a população da Palestina desde 1948. Pois é, esta história não começou agora, nem em 2023, com os ataques de outubro. Não, senhora. Israel leva já 77 anos a colonizar, a massacrar e a roubar o povo da Palestina. Os terroristas são os sionistas de Israel e não os palestinianos. Nós temos de apoiar a Palestina e boicotar, desinvestir e sancionar os terroristas de Israel. Isto agora é uma notinha final. Alegro-me muito que a Palestina tenha ganhado a volta à Espanha. Parabéns, Palestina. Música. vivesse um pulmão de lado. Até à boca do lodo rastejando, até ao olho do cais, viajavam espinhas, canas, guelras de fora, mar de barbatanas, rumo às grandes capitais, escapando por pouco, buscando um pouco mais, escapando por pouco, buscando um pouco. Acabamos de ouvir o tema Água, do novo disco dos Três Tristes Tigres, o seu novo disco chamado Arca. O grupo de Ana Deus, Alexandre Soares e Regina Duarte. Agora chegamos à parte em que eu vos ponho uma canção em galego, porque eu quero que os ouvintes portugueses se acostumem a ouvir o idioma da Galiza. Aliás, não é Regina Guimarães, é Regina Guimarães, não é Regina Duarte. Lembro-me agora o nome exato dela. Então vamos ouvir uma canção em galego, porque eu quero que os ouvintes portugueses se acostumem a ouvir o idioma da Galiza, que tem tanta coisa em comum com o português, que se considera a mesma língua. Às vezes não se percebe muito bem, mas isso é por falta de costume, nada mais. E por isso mesmo é importante que a cultura galega passe em Portugal, da mesma forma que a cultura portuguesa tem que passar na Galiza. É isso mesmo, tem que haver maior intercâmbio entre as duas culturas, porque temos um idioma, uma história e um território que nos une. Aos portugueses quero-vos pedir uma coisa, que quando virem algum galego ou galega, não tentem falar em espanhol, falem português. Sim, por favor, com galegos falem sempre em português. Eu hoje trouxe-vos um tema da banda Fulmine, uma banda da nossa vizinha Corunha, que mistura grandes, punk e muita psicadelia. Os Fulmine enviaram um e-mail a solicitar a divulgação do seu novo EP, e eu, como gostei muito do seu som, vou partilhar um tema com vocês. É um tema bastante longo, mas acho que vale bem a pena. Então ouçam e desfrutem. São os Fulmine com Avião. Fenomenais, e estes Fulmine, banda da Corunha, com o seu tema Avião. A próxima canção vem de Coimbra e é uma preciosidade recomendada pela Garota Não. Colmeia é o nome deste coletivo, que coloca ao serviço da preservação da cultura popular através da música, contribuindo para a transmissão das memórias e vivências do povo, tanto das suas vozes e lutas até hoje. Vamos ouvir o tema Bela, que está baseado na canção popular Ó Bela, vem à janela. Um romance transmontano cantado por Lúcia Augusta Rodrigues e foi recolhida pelo etnomusicólogo Domingos Moraes em 1985. Do grupo Colmeia fazem parte Inês Bartolo na voz, João Monteiro na voz e concertina, Rui Lopes na guitarra, Rafael Baganha na percussão e ainda Beatriz Marques, Carolina Rocha e Luís Freitas nas vozes e apoio emocional. Thank you. O trio de jazz do pianista Filipe Furtado tem novo disco, intitulado Como Se Matam as Primaveras. O single da apresentação, Ada, é cantado a duas vozes na companhia de Ana Maria Pardal, que sabe muito bem navegar naturalmente em temporalidade dos timbres da tradição popular. O dueto é uma leitura musical sobre o romance de Vladimir Nabokov. É exceção que confirma a regra, num álbum que abraça deliberadamente os desvios e as ramificações instrumentais, aqui entregas a uma balada sem estradas paralelas ou desvios da canção. Para mim, esta é a canção mais bonita dos últimos tempos. Filipe Furtado Trio, com o Ana Maria Pardal e o tema Ada. Diz-me se a dor desvanece. Muito bem, é Filipe Furtado Trio com Ana Maria Pardal e o tema Ada. Durante este verão, aqui no Correio da Rádio, recebemos 3 e-mails de grupos musicais a solicitar divulgação da sua música. O primeiro já ouvimos foi o grupo da Corunha, Fulmine. Os seguintes dois são portugueses. Os outros dois são portugueses. E destes dois vamos ouvir primeiro Henrique Tomé. Esse novo tema em língua inglesa é chamado Rope. Um tema intenso com forte componente ambiental e poética. Eu gostei muito deste tema porque me lembrou a voz do Stuart Staples, dos Tindersticks, não sei se conhecem. E está um tema esse com esta voz misturado com os instrumentais das bandas indie da 4AD, que eu ouvia muito de chavalo. Então Henrique Tomé e o tema Rope. I saw you at the pier. I thought I was alone. Your face struck me. You had no fear. You called me Stalin. My eyes rolled. You laughed. Thank you. raio de merda é esta? Ora, muito bem. Neste primeiro programa da 7ª temporada, reestreamos secção nova e que se vai chamar exatamente como acabaram de ouvir. Que raio de merda é esta? Que é um pequeno espaço onde eu falo sobre a atualidade política. E nesta ocasião vou-vos dar a minha opinião sobre o que aconteceu em Torre Pacheco, um município na região autónoma de Múrcia, no Estado espanhol. Ora, tudo começou com uma notícia de um suposto ataque de 3 imigrantes marroquinos a um senhor idoso espanhol. Pessoas ligadas ao partido de extrema-direita, Vox, divulgaram um vídeo no qual, supostamente, uns jovens imigrantes atacavam brutalmente um senhor idoso. Ora, eu digo supostamente porque pouco tempo depois, veio a saber-se que esse vídeo era falso. Era realmente falso. Na verdade, esse vídeo era de uns rapazes neonazis espanhóis a atacarem um sem-abrigo. Ora, isto é muito horripilante, não é verdade? No seguimento destas mensagens de ódio a jorrar nas redes sociais, o mesmo partido Vox fazia chamava as pessoas, as suas bases, para que se deslocassem até Torre Pacheco, para dar uma lição aos imigrantes que vivem naquela cidade. Ora, naquela região vivem muitos imigrantes, pois são os que trabalham nos campos e na recolha da fruta das imensas plantações que se fazem naquela zona. E, de uma forma geral, a convivência com os imigrantes é pacífica. Ignorando tudo isto, no mês de julho passado, começaram a haver desacatos nas ruas de Torre Pacheco, provocadas por imensas cabeças rapadas, ou seja, neonazis, com paus e facas nas mãos, à caça dos imigrantes, e gritavam, atenção, e gritavam, viva Espanha ou viva Franco, fascismo total. Um ataque fascista e racista contra imigrantes inocentes, que foi alimentado pelos dois partidos, PP e Vox, partidos da direita, não são de esquerdas. Ora, a única coisa que esses partidos tentam é desviar a atenção e tentar ganhar votos, porque na realidade os imigrantes não representam nenhum perigo. Muito pelo contrário, são beneficiosos para a economia e para a demografia de um país. Nós, portugueses, ou galegos, ou espanhóis, que temos um passado como imigrantes, deveríamos saber isto muito bem. Atualmente há problemas muito graves na Península Ibérica, como são, por exemplo, os incêndios que houve neste verão, os incêndios muito fortes, que se repetem todos os anos, e também um problema muito grave é a crise da habitação. Tentar culpar os imigrantes de tudo é uma mentira que põe de relevo o racismo e a xenofobia presente nestes partidos da direita. E precisamente a estes partidos da direita quero fazer uma pergunta. Como é que pensam resolver o problema da crise da habitação? Exportando os imigrantes, vou-vos dar uma dica. Não vai funcionar. Estás a ouvir Xardín a Beiramar Plantado. Un programa de música portuguesa na Radio Filispín. Cada semana, un cantor ou cantora diferente. Todas as cuartas feiras de 8 a 9 da noite. Tambén no site xotamirancos.blogspot.com. Xardín a beiramar plantado. Ora, depois desta nova secção chamada Que Raio de Merda é Esta, vamos agora continuar a ouvir o Jardim a Beira-Mar Plantado, o programa de música portuguesa feito aqui na Galiza. E hoje é o primeiro programa da temporada 7, que está preenchido com o 5º volume de novidades portuguesas deste ano 2025. Vamos agora continuar com o novo disco da Garota Não. Neste novo disco, chamado Fairy Gold, a Garota Nan compôs uma canção chamada Fronteiras Invisíveis, que está dedicada a Odair Muniz, um cidadão imigrante que foi assassinado pela Polícia de Segurança Pública no ano passado. Pois é, foi um assassinato racista e denunciado por uma das cantoras mais interessantes deste país. Ora, esta canção é muito boa, mas como eu já passei neste programa duas vezes, agora vou-vos passar uma que também gosto muito. É então a Garota Nan com o tema No Train a Curtir Coltrane. Pensamento entra no train a curtir Coltrane e mando rimas só por trem. Giant steps, a love supreme. Estou fora do frame, ponho os fones de alguém, expulso a pain e mando um grito. pensamento entra no train, a curtir Coltrane e mando rimas só por trem. Giant steps, a love supreme. Estou fora de frame, põe os fones no book and expulso a pain. E mando grito. Deixam links, fazem cliques, bebem pink, fazem pics e mandam comandos para que te piques. Na brada Binder, coolest magazine the jungle, a H&M, o Pull and Bear. Brada Golden Bear, muita câmera, muito filtro, muito share, muito flare, tanto fé de ver. Três a meio, Tony Blair, same old, same mix, a merda, novos governos, os mesmos chás, novos alunos, as mesmas praxes. Giant steps, a love supreme. Estou fora do frame. Põe os fones no bem, expulso a pain. E mando grito. Deixam links, fazem cliques, bebem pink, fazem pics e mandam comandos para que te piques. Na brada Binder, coolest magazine the jungle, a H&M, o Pull and Bear. Brada Couldn't Bear, muita câmara, muito filtro, muito share, muito flare, tanto fé de ver. Três e meio, Tony Blair, same old, same mix, a merda, novos governos, mesmos chachos, novos alunos, as mesmas praxes. Então, a Grota Não, com o tema No Train, na Cultura Coltrane, que é faz parte do seu novo disco, Fairy Gold. Ora, e continuamos então com a... Ora, deixa eu ver aqui qual é que continuamos. Expresso Transatlântico, que é o projeto que junta a guitarra portuguesa de Gaspar Varela, a guitarra elétrica do seu irmão Sebastião Varela e a bateria de Rafael Matos. Há uns meses atrás, os Expresso Transatlântico lançaram o single Primeira Rodada. E agora apresentam Azul Celeste, que é uma canção que nasce de uma malha que Celeste Rodrigues ofereceu a estes rapazes e que agora lhe prestam uma sentida homenagem. Ora, para quem não sabe, Celeste Rodrigues quem era? Era a irmã de Amália Rodrigues, também fadista, mas muito menos conhecida para o grande público. Ficamos então com o Expresso Transatlântico e o tema Azul Celeste, um novíssimo tema. espetacular destes Expresso Transatlântica com o seu novo tema Azul Celeste. E como eu já disse antes, durante este verão, aqui no Correio da Rádio, recebemos 3 e-mails de grupos musicais a solicitar divulgação da sua música. O primeiro foi o grupo da Corunha, Fulmina. A seguir foi o português Henrique Tomé, do qual ouvimos o tema Rope. E a terceira foi Vanguarda, o projeto de Vanessa Ferreira, que se apresenta com o single What Whispers Hide, que, tal como diz a própria autora, é uma música com uma atmosfera etérea e uma mensagem de empoderamento feminino. A estes 3 projetos musicais desejo todo o sucesso do mundo, porque são 3 excelentes propostas. Ficamos então com Vanguarda e o tema What Whispers Hide. Call us all from tales untold as stones thrown shape a trail. We'll chant ancient truths and fold a flame and we'll prevail. Raise our song from tales untold as stones thrown shape a trail. Muito bem, foi Vanguarda com o tema What Whispers Hide. E fechamos então agora a porta do Jardim à Beira-Mar Plantado com Arnaldo Antunes, que acaba de lançar um novo álbum chamado Novo Mundo. Um disco que faz um alerta para o estado do mundo, traçando um cenário quase apocalíptico, mas que ao mesmo tempo guarda espaço para o amor. Neste disco colaboram artistas como David Byrne, o rapper Vandal, Marisa Monte e ainda Ana Frango Elétrico, com quem canta em dueto este tema extraordinário, Para Não Falar Mal. Um abraço e fiquem muito bem.